Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia. O Tema Livre hoje é um Tema Livre comemorativo. Nós estamos celebrando 448 anos da fundação da Mui Leal, cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, por Estácio de Sá, no dia 1 de março de 1565. A cidade não foi fundada nessa região onde nós imaginamos aqui, que foi, ela foi fundada do outro lado da Bahia, ali embaixo do morro, né? E depois é que se mudou para cá, depois é que criou o centro. E depois a cidade, em resumo, veio se desenvolvendo de uma forma muito desordenada, mas ao mesmo tempo com uma importância muito grande na geografia nacional, na geopolítica brasileira, desde o tempo do vice-rei, desde pelo menos quando passou a ser a capital da República, em 1700 e pouco, aí, quando Salvador deixou de ser a capital da República. Mas o resumo dessa ópera toda é que o Rio de Janeiro passa agora por transformações muito grandes, transformações urbanísticas importantes, com vistas aos eventos esportivos que acontecerão já no ano que vem, e também outros eventos. O ano que vem a Copa do Mundo, depois vem as Olimpíadas, mas tem também a Juventude Mundial, que vai se encontrar daqui a pouco aqui no Rio de Janeiro, tem a Copa das Confederações. Em resumo, uma série de obras, inclusive as do Porto Maravilha, da região portuária central do Rio de Janeiro, que ensejou a descoberta, entre outras coisas, do Cais do Valongo, do Cemitério dos Pretos Novos, em resumo, de um passado que deu materialidade à escravidão no Brasil. E nós estamos para conversar sobre um tema tão abrangente quanto esse com a historiadora e diretora do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, Beatriz Kushner. Sérgio de Souza Montalvão, que é o coordenador do curso de pós-graduação em História e Patrimônio Histórico da cidade do Rio de Janeiro, do Instituto Superior de Estudos Pedagógicos, e o Júlio César Medeiros Pereira, historiador e diretor do Núcleo de Pesquisa do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. Bom dia, eu vou passar a palavra à Beatriz para que ela faça, né, como historiadora e diretora do Arquivo Geral do Rio de Janeiro, faça essa abertura desse programa de homenagem ao Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, de reflexão sobre a cidade. Bom, eu queria agradecer o convite, estar aqui com amigos de tantos anos. Acho que hoje é uma data de comemoração, sim. Acho que dentro desses eventos todos que a cidade vai ser palco nos próximos anos, a gente não pode esquecer dos próximos 450 anos da cidade, que se comemorará em 2015. Né? Os 400 anos da cidade foi um evento grandioso e marcante na historiografia e na própria dinâmica da cidade, então a gente espera também que os 450 anos reflitam essa pujança. É importante a gente notar no dia de hoje que a gente vai estar falando de uma fundação da cidade, de uma cidade que desde 1555 estava fundada e invadida por franceses, né? Então, os portugueses chegam aqui em 1564 para expulsar esses franceses que aqui estavam. Fundam a cidade em 1565, conseguem expulsar os franceses em 1567, por isso o Rio de Janeiro é considerado como a fundação e a refundação da cidade. Nós temos essas duas datas. E uma coisa que é bastante curiosa é que, diferente de várias cidades no Brasil e cidades de tradição lusa, o Brasil não comemora a fundação da cidade, o Rio de Janeiro não comemora a fundação da cidade, mas sim o dia do seu santo padroeiro, que é 20 de janeiro. Então é um aspecto bastante curioso da nossa tradição. O Arquivo Geral da Cidade é um arquivo que nasce, a documentação do arquivo nasce exatamente em 1567, nessa refundação da cidade, quando os portugueses finalmente conseguem expulsar os franceses de território brasileiro, especialmente aqui no Rio de Janeiro. E é muito curioso porque Estácio de Sá diz que se reúna uma grande arca boa e nela se coloquem os documentos. o arquivo há 2 anos atrás, fez um livro comentando essa ideia, porque a nossa documentação vem daí. Ela ficou muitos anos na Câmara, como é uma tradição lusa, e no final do Império e início da República, essa documentação é transferida para o Arquivo Geral da Cidade. Então, o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro é um arquivo que possui documentos de uma cidade que foi capital da colônia, do Império e de grande parte da República. Então, nós temos esse diferencial de não ser um arquivo municipal estrito senso, mas ter essa dimensão capital que a própria cidade tem. Aliás, o Rio de Janeiro sempre teve essa característica, eu falei da transferência da capital para cá, mas eu me lembro, por exemplo, em 1989, por aí, que nós tivemos a primeira eleição de um prefeito no Rio de Janeiro. A cidade já tinha mais de 400 anos e era pela primeira vez os seus cidadãos elegeram um prefeito, que foi o Roberto Saturnino Braga. Até então sempre foram nomeados, ou eram nomeados pelo Império, no tempo do Império, ou eram nomeados no tempo da República, porque aqui era a capital. Mas era essa característica do Rio de Janeiro, como bem a Beatriz destacou, é uma característica que a destaca também no contexto. Eu gostaria, Montalvão, que você falasse um pouco sobre isso, já que você ele é coordenador do curso de pós-graduação em História e Patrimônio Histórico desta cidade. Bem, bom dia. Puxa para perto o microfone, bem para perto. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer o convite e também comentar aqui o prazer de estar com amigos já bastante conhecidos, né? A pergunta que você me faz é bem interessante, que eu estava aqui acompanhando a fala de Beatriz e pensando exatamente nisso, que ela fala na fundação da cidade, de dois momentos de fundação, mas a cidade, do ponto de vista, digamos assim, comunitário, político, tem uma história interessante, né, de mais de um momento na sua trajetória, né, primeiro enquanto sede de um império, né, império já em 1808, né, no início do século XIX, e depois a corte, né, o período todo imperial. Quer dizer, o Rio de Janeiro sempre foi uma cidade voltada tanto, né, para o exterior como para o Brasil como um todo, né? E isso continua a República adentro, e só muito depois, como você lembrou muito bem, a cidade, após o período de estadualização, né, o estado da Guanabara, com a transferência da capital da República para Brasília, né, tem um novo momento na sua história com o governo de Carlos Lacerda. Era governador, né? Isso. Quer dizer, era governador de uma cidade, porque o Rio de Janeiro era o estado da Guanabara e até a Pavuna, né? Chegava ali e acabava, começava o estado do Rio. Mas o fato é que era governador e não isso. Prefeito mesmo, o alcaide. Uhum. Nós tivemos o Saturnino. O governador, assim, muito voltado para o panorama da política nacional. Exatamente. Né? Em disputa com o presidente João Goulart, né? E somente depois do fim do estado da Guanabara, né, com aquele processo todo da criação do estado do Rio de Janeiro, a fusão, né, mais adiante é que vem, como você lembrou muito bem, esse momento do eleitorado, e o Rio de Janeiro enquanto município, capital do estado, e com a política municipal. É, né? Verdade. Essa questão política do Rio de Janeiro é uma questão muito importante, porque não só ao longo da história o Rio de Janeiro desempenhou esse papel de centro político, e não apenas do Brasil, mas até dessa região aqui, né, em volta do subcontinente sul-americano, mas como também depois da criação de Brasília, o Rio de Janeiro manteve um caráter muito importante de caixa de ressonância política. Aqui era onde se manteve uma resistência formal e política ao regime militar durante muito tempo, ainda que uma resistência dócil, mas uma resistência de toda maneira. Gostaria que a Beatriz falasse um pouquinho disso. Então, eu vou pegar um gancho aqui do Sérgio para fazer uma leve propaganda. Em 2006, o Arquivo Geral recebeu uma grande documentação de Carlos Lacerda. Isso para nós é muito importante, porque o acervo Carlos Lacerda, em sua maioria, estava na UNB em Brasília, o que é um desvio. É, porque deveria estar aqui no Rio de Janeiro. E o deputado, ex-deputado lacerdista Mauro Magalhães era detentor de um acervo gigantesco do Carlos Lacerda, com uma peculiaridade magnífica, que é do seu assessor de imprensa, o Walter Cunto. Então, ele transferiu essa documentação para nós em 2006, a gente está finalizando o tratamento dela com o apoio da FINEP, e acho bastante interessante que a população possa olhar para o Rio de Janeiro nessa documentação, que é uma documentação pouco consultada. Acho que também é interessante a gente lembrar no dia de hoje que o Rio de Janeiro tem uma tradição, que é uma tradição brasileira, ilusa, quem conhece os arquivos portugueses, tanto Portugal principalmente, mas também das suas outras colônias, vai perceber que o acervo do Arquivo Geral é muito parecido com o acervo de todas essas cidades, muito preocupado com a questão administrativa, com o controle do seu cidadão e com o controle fundiário. Há uma documentação no arquivo chamada Décimo Urbana, que Dom João VI, quando chega aqui, ele precisa de dinheiro para manter a colônia, a corte na colônia, Império. Exato. E aí ele faz o primeiro IPTU. E nós temos toda essa documentação desde 1808 até 1936, que o BNDES nos financiou o tratamento, onde você tem todo o mapeamento dos imigrantes na cidade, onde eles possuíam os imóveis, o que é uma documentação riquíssima, fantástica. Né? Agora, uma coisa interessante, Beatriz, é que essa história, portanto, da criação desse primeiro imposto, ela apenas ilustra como é que ao longo da nossa história, em 500 anos da nossa história, nós vivíamos pagando impostos, primeiro impostos pela coroa, depois aqui dentro mesmo, depois na época da República, até hoje, né? A gente vem criando os impostos aí. Agora eu queria fazer um corte aqui, quase que um corte epistemológico aqui para cima do... para que o Júlio César entrasse nessa conversa. Ele é diretor do Núcleo de Pesquisa do Instituto de Memória, Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, o IPN. O IPN fica aqui na região portuária, essa região ao qual eu me referi no início do programa como a região que vem passando por uma transformação muito grande. É uma das pedras de toque não só dessa administração municipal e estadual, mas também é uma transformação que nivela o Rio de Janeiro a outras cidades. Eles falam muito do exemplo de Barcelona, falam muito de exemplos de cidades até na Austrália, em Melbourne, onde também houve reformulação do porto, comparam muito com Porto Madeiro na Argentina, que é uma outra história, mas o fato peculiar aqui no Rio de Janeiro, me parece, e eu tenho visto isso com outros depoimentos aqui, é que quando meteram a escavadeira descobriram o passado escravagista e deram a ele uma materialidade. Até então você tinha as gravuras de Rugendas e Debré, você tinha as narrativas daquele tempo escravagista, mas ali, quando você meteu a escavadeira, você achou o Cais do Valongo, as pedras do Cais do Valongo, o porto por onde chegou o maior contingente de escravos em todo o continente americano, e mais ainda, você encontrou os ossos dos escravos que morreram, chegaram doentes, ou adoeceram, ou vieram feridos nas viagens ao longo do regime e ao longo do tráfico negreiro. Eu gostaria que você falasse um pouco do ponto de vista do Instituto Pretos Novos e o que significa esse aniversário, esses 448 anos que nós estamos celebrando hoje. Em primeiro lugar, eu queria dar um bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Nacional e também agradecer pelo convite por estar aqui entre amigos nessa mesa, no aniversário da nossa cidade também, apesar de todos os seus problemas, ainda pode-se dizer maravilhosa. E marcar como um ponto positivo a própria presença do Cemitério dos Pretos Novos aqui, de um representante, podendo falar um pouco sobre esse passado da nossa cidade, do Rio de Janeiro, e como é que o elemento negro, que é isso que eu gostaria de trazer um pouco para o nosso debate aqui, ajudou na formação dessa cidade, construiu, né, praticamente essa cidade. O Cemitério dos Pretos Novos, na verdade, ele faz parte de um complexo de venda de escravos, né? Você tem, ele inicia ali em frente ao Largo de Santa Rita, quando o mercado de escravos ainda era feito na antiga Rua Direita, que hoje é 1º de março, e o desembarque dos escravos era feito pela Praça 15, pelo porto nesse momento. E depois de um certo momento, esse tráfico de escravos, ele é intensificado, e por conta do mau estado que esses escravos chegavam, O Lavradio, então, transfere essa região, o mercado de escravos da Rua Direita, para o Valongo, que é agora essa zona portuária, que nós chamamos assim. E com ele vai também o Cemitério dos Pretos Novos. Então, esse Cemitério dos Pretos Novos tem essa característica fundamental e importantíssima, cabe ressaltar aqui, que diferentemente de outros tipos de cemitérios, eles são um cemitério que é regulamentado pela igreja, que tem livro de óbitos, mas que os escravos não são sepultados, os escravos são deixados à flor da terra, que é uma violência simbólica muito grande. Agora, só que esse passado nosso estava encoberto. E, na verdade, não foi redescoberto agora com essa movimentação do porto. Desde 1996 que a casa foi redescoberta e que foram achados esses artefatos arqueológicos, inclusive o arquivo da cidade a Beatriz esteve à frente desse processo também, ajudando nessa... Me lembro que os primeiros documentações que eu peguei foi por conta do Arquivo Geral da cidade, que foi importantíssimo. É daí que vem o Instituto, né? É daí que nasce o Instituto. A partir desse momento, o que acontece? Eu estava terminando minha graduação e descobrimos esse tema e comecei a pesquisar no arquivo da cidade mesmo, e onde dava conta dessa redescoberta. Se não me engano, o próprio arquivo providenciou uma semana temática sobre o tema. Então, quer dizer, e outros pesquisadores vieram antes de mim e levantaram. O que eu fiz foi juntar esses dados e que fui agraciado com um prêmio, se transformou no livro A Flor da Terra, também pelo Arquivo Geral da Cidade, e a partir daí tivemos maior visibilidade, essa luta do Cemitério dos Pretos Novos, né, que está aí até hoje lutando. Quer dizer, o que eu quero ressaltar é que ele é anterior a esse processo de redescoberta do porto, que é muito recente. Mas eu quero também ressaltar que essa questão do econômico está muito próximo àquela região. Aquela região, o cemitério, ele existe por causa da questão econômica, a questão econômica do tráfico. Tanto é que ele permanece ali até 1830, quando nós temos depois, 1831, a lei para inglês ver, que vai coibir, né, o tráfico de escravos. Apesar de nós sabermos que vai durar até 1850, ali é desativado e passamos ali por um processo de apagamento dessa memória, ou seja, o cemitério é abandonado e nós temos a construção da queda de casas ali naquele entorno, até que agora ele é sido redescoberto. A questão é, até que ponto a questão é mercadológica, econômica, ela está atrelada a essa questão da memória? Até que ponto os detentores dessa memória, que essa população negra, que ainda vive ainda na região da Gamboa, ela vai ser beneficiada ou prejudicada de acordo com a organização política e econômica do espaço que está sendo feito hoje? O problema das intervenções que estão sendo feitas ali na zona portuária é exatamente isso. Você tocou no X da questão, porque as pessoas estão reclamando que estão saindo do Morro da Providência, estão saindo de outros locais ali, Gamboa, Santo Cristo, e estão sendo afastadas desse centro histórico para elas, porque muitas pessoas nasceram ali, muitas pessoas têm a história da sua família presa, vinculada àquela região. Mas o que você falou do CAIS, que é interessante, é que durante um breve período de 30 anos, ou pouco mais do que isso aí, nós tivemos um complexo todo ali naquela área, que era o complexo que antropólogos dizem isso, que confere materialidade realmente a esse período escravagista brasileiro, e como ele foi forte, como ele foi o mais forte em todo o continente americano. Falam muito isso aí, Vitor. Posso dar? Fala aí. Eu acho interessante não perceber que o CAIS do Valongo é uma materialidade. Existem outras materialidades sobre essa questão. Mas lógico que neste momento se olha com muita valorização para esta área. Então tudo que desta área sai, parece que todos os traços de escravidão do Rio de Janeiro estariam concentrados ali. O que não é verdade. A historiografia, o Júlio é brilhante nessa sua análise, ele demonstra que está espalhado pela cidade toda. Uma outra questão que eu gostaria de levantar é essa própria questão do deslocamento da população dentro da cidade. Se a gente pensar que a Rio Branco, ela comemora mais ou menos 120 anos e ela está na sua sexta geração de prédios, é você pensar que de 20 em 20 anos a Rio Branco, ela é redesenhada, o que é uma rapidez estrondosa. É muito dinâmica, né? E é um apagar de memória, muitas vezes, o que é, para nós historiadores, é uma questão central. É, se a gente pensar na favela do Esqueleto, por exemplo, onde era o UERJ, onde é o UERJ hoje em dia, que foi empurrada para Vila Kennedy, né? É, então, esse processo dentro das cidades é um processo, entre aspas, bastante comum, mesmo que doloroso, porque a gente está discutindo exatamente isso, a proximidade com o trabalho, poder usufruir dos melhores entretenimentos da cidade e o discurso de que você precisa democratizar todos esses artefatos para que a população possa viver mais próxima do seu trabalho, senão vão ser esses engarrafamentos homéricos que a gente vive constantemente. Então, a experiência demonstra nas cidades mundo afora que se você não espalhar pela cidade a concentração de atividades culturais, educacionais e de emprego e transporte, você não vai conseguir fazer com que essa população ocupe essa cidade. Vai ocupar sempre uma área restrita, central e administrativa, provocando caos, né? É verdade. E a cidade do Rio de Janeiro, só para enfatizar o que você falou, no tempo do prefeito Pereira Passos, no início do século passado, quando ele abriu a Avenida Central, a Avenida Rio Branco hoje, e duplicou Uruguaiana, isso tudo, era um período em que o Rio de Janeiro era conhecido como a cidade da morte, por causa da peste, né, de tudo. É a época de Oswaldo Cruz e da vacina obrigatória. Alguém quer falar sobre isso aí, por favor? Não... Vamos chamar então aqui o Júlio César Medeiros Pereira. Não, perdão. Júlio César é ele aqui. Não, é o Mauro Henrique de Barros Amoroso, historiador, doutor em História Política e Bens Culturais, que chegou, veio de bicicleta, não foi? Chegou atrasado para o nosso debate. Bom dia, seja bem-vindo. Faça a sua primeira intervenção bem próximo do microfone aí, por favor. Bom dia a todos, também aos ouvintes. Queria agradecer o convite. E a própria questão do atraso já mostra como é que é a questão que o trânsito do Rio de Janeiro tem um lado complexo, que é a questão da concentração. E a greve. E a greve que nós também temos uma greve de rodoviários hoje. E essa questão, você está falando dessas remodelações que o Rio vem passando desde a época do Pereira Passos, uma transformação do espaço urbano, é interessante a gente ver também um padrão que se repete, né? Que é essa questão da concentração espacial que a gente vem sofrendo. E quando a gente fala de memória, assim, eu vou falar um pouco agora do tema, que é pertinente, meu tema de pesquisa, que é a questão das favelas. Sim. Que essa questão do surgimento, qual é o papel também das favelas dentro dessa concentração, dessas mudanças, dessas transformações? Porque estava voltando agora um pouco mais para nosso tempo presente, a gente estava falando agora da questão do Porto do Maravilha, do Morro da Providência. Muitas vezes as pessoas ignoram o fato que no Morro da Providência, na verdade, a gente já tem um museu sobre favelas. Porque hoje em dia você tem o Museu da Maré, que é um museu que tem maior publicidade, está mais conhecido, mas a gente tem um museu a céu aberto ali. Foi pensado pela Lu Peterson, ainda na época do César Maia. E é uma questão que poucas pessoas sabem, às vezes é de ignorância mesmo da população, que não conhece esse padrão. É uma falta de cultura com relação ao museu também, não é? Exato. É uma falta de cultura com relação ao museu, a e ainda história. Mais num museu que é um espaço que representa um interdito para a nossa sociedade, que é a questão das favelas. Tem um artigo da professora Bianca Freire Medeiros, do CPDOC, que ela fala que quando esse museu foi fundado, ainda existia o site, no mínimo, na época. Sim. Que ele foi fazer uma reportagem sobre o tema, os comentários que teve na internet foi todo deslancando a iniciativa. Então, é o preconceito também, mesmo, né? Qual parte da... Deixa eu só fazer uma parte aqui que eu acho interessante da gente poder fazer uma ponte entre o Porto Maravilha e as transformações do Pereira Passos, que acho que tanto nas transformações do Pereira Passos você tem um viés econômico, porque no fundo a Avenida Central vai ligar o Porto ao escoamento, como a gente está pensando agora, e dentro desse discurso você vai estar, entre aspas, limpando a cidade. Era uma cidade infectada por várias doenças, febre amarela, enfim. E aí, dentro desse discurso de Oswaldo Cruz de liberar a cidade das doenças, você tira essa população mais pobre do centro da cidade, as empurra para lugares mais afastados para fazer essa limpeza da cidade. Uma outra questão, acho muito interessante você ter lembrado da iniciativa da Lu Peterson. A Lu Peterson é uma militante política dos anos 60, ela vai ter um olhar sobre esse Museu da Favela bastante inovador. Então eu acho muito muito interessante num dia como hoje a gente lembrar da Lu Petersen, que é uma guerreira nesse sentido. E também, ontem mesmo saiu nos jornais que São Paulo vai fazer uma série de marcações pela cidade para que o turista possa andar. Nós fizemos essa marcação, nós, enquanto Secretaria Municipal de Cultura, hoje em dia o arquivo está ligado à Casa Civil, mas para a área mesmo do Cemitério dos Pretos Novos. A gente marcou toda aquela área e fizemos um mapa onde o turista e o pesquisador e o cidadão pudesse caminhar. Acho que isso é uma tendência nas cidades hoje em dia, de que o visitante quer poder transitar pelo espaço urbano sozinho e poder conhecer... Independente, né? De não ser dependente das coisas. Uma coisa também que eu queria lembrar aqui, já que ela falou nessa questão que você estava abordando, Amoroso, que o Morro da Providência é tido como uma primeira favela, é apontado como a primeira favela. E ela surgiu aí muito, em parte, em função desse reordenamento urbano que fez uma parte rádio social, né? Você começa a encarecer a valorização fundiária e vai empurrando as pessoas para a periferia, para as bordas, e aí surgiu a favela do Morro da Providência. Hoje, com a intervenção no Porto Maravilha, essa favela do Morro da Providência já está sendo empurrada. Quer dizer, então essa coisa é cíclica, é um processo. Você falou de 20 em 20 anos, a Rio Branco sofre um redesenho, e de 100 em 100 anos, ou a cada século, nós vamos empurrar para fora, fazer esse redesenho social também. O que, que você acha, Bruno? Eu acho que tem muito a ver aquilo que que você estava abordando, que é a questão da concentração mesmo. Entendeu? É você querer fazer um investimento numa área central, que é o centro, nosso centro histórico, vamos chamar assim. Tá certo que ainda a área portuária, ela na verdade estava sofrendo um processo de abandono, né? Já tem um tempo que vai ser, eu acho que, não sei, nos últimos 50, 60, 70 muitas anos. Muitas décadas, que... era uma degradação total aquilo ali. É porque eu acho que é interessante a gente pensar, nesses 448 anos, a transferência da cidade para Brasília, né? Então, acho que isso faz um gap muito grande, causa traumas para a cidade muito grande, por mais que a historiografia já tenha mostrado que, durante essa transferência, os jornais publicam que a população está engajada, acha que se deve fazer a transferência, enfim... Mas isso provocou, em termos de identidade da cidade, uma crise. Porque depois de você ser capital desde 1763, você... 200 anos depois, não é mais a capital do país. E como conviver com isso, né? Então, acho que o Rio de Janeiro vem se reinventando a partir de todas essas questões. Os anos 60 são anos marcantes. Você tem depois uma ditadura civil-militar aqui dentro. Então, toda essa intelectualidade, ou ela está sufocada, ou ela está fora do país. Como pensar essa cidade, esse país, sem essas pessoas? E quando essas pessoas voltam, o país é completamente diferente. Agora, uma coisa que a Beatriz falou e que eu quero repisar aqui é que essa questão, por exemplo, da imprensa dizer que Brasília foi recebida de braços abertos, não é uma manipulação da imprensa, como a imprensa é manipulada permanentemente. Hoje nós estamos vendo exatamente esse mesmo processo em relação a todas as intervenções urbanas de vulto no Rio de Janeiro, a imprensa sendo manipulada. E isso você vê na música popular, você vê composições da época que diziam: Deus me livre, eu não vou para Brasília de jeito nenhum, que eram marchinhas de carnaval, essas coisas. Diga, Moro. Só fazer um comentário, que eu fiz um estudo sobre o Morro de Santo Antônio, quando começou o processo de desmonte do morro começa em 1952, em 1958 as obras se intensificam, porque já está se intensificando a construção da nova capital. Eu fiz um estudo no Correio da Manhã, na época, que mostravam que eles tratavam a obra de um desmonte do morro como se fosse uma espécie de modernidade carioca, reinvenção da cidade. E o Morro de Santo Antônio, a areia que você teve dessa obra, você usou para fazer o aterro do Flamengo. É verdade. E a imprensa, ela cobria as escavadeiras, as máquinas, deu uma cobertura de um ar modernidade, falando da abertura da Avenida Chile, que ia possibilitar a circulação de vários carros, além de ser um outro problema viário importante do Rio de Janeiro historicamente, que é a ligação entre o centro e a zona sul. E uma coisa interessante é que a Avenida Chile, quando foi imaginada, era para ser a Broadway do Rio de Janeiro. Ela teria o centro dos teatros, teria essa coisa, e nunca se realizou. Mas ao mesmo tempo você tem algumas salas hoje lá que denunciam esse propósito original, e na verdade não era bem isso, né? Fala aí, Montalvão, você está calado demais, rapaz. Fala aí você, vai. Bem, vamos tentar retomar, acho que essa claro. Última conversa, né, daquele ponto que nós estávamos acerca da saída da capital do Rio de Janeiro, né? Acho que esse ponto é interessante, essa reinvenção da cidade vem por aí de uma discussão política, né? Como se vê com a redemocratização, é muito interessante, agora pensando assim, o período inclusive, né, do primeiro governo Brizola no estado do Rio, né? Porque não veio só o Brizola para o governo, vieram vários políticos que marcaram, né, o período de redemocratização. Se nós formos observar, prefeitos, governadores vieram desse momento, desse grupo. Só para pontuar, essa eleição do Brizola em 82 foi a primeira eleição direta de governadores em todo o país depois de 1965. Eles são muito meninos, mas eu participei militantemente. Você viu campanha. No Google, né? Não, eu participei militantemente. Eles não eram nem nascidos na época. Foi só para pontuar, por favor. Continue aí. Então, é interessante mostrar que com essa transição, a redemocratização, né, ainda traz consigo assim, a volta de políticos que vieram do exílio, né, e voltaram para o Rio de Janeiro. Né, e nesse momento foi formada, então, uma classe dirigente aqui, que esteve e fez uma escola, né, até um certo momento, ainda muito preocupado com a política nacional, questão da oposição... Né, desse debate. Como o Rio de Janeiro teve que se reinventar, como a Beatriz falou agora há pouco, né, vem muito em função desse novo lugar que a cidade ocupa, mas um lugar assim onde se discute também, com toda a dificuldade que veio dos anos 80, inflação e tudo, a inclusão. Né? Uma cidade que deveria ter projetos de inclusão... E com toda a dificuldade que se colocou em torno da violência naquele momento, né? Era uma cidade muito dividida, ou cidade partida, né? Como ficou conhecido na literatura. Né? E hoje o Rio de Janeiro tenta se reinventar, é curioso, muito em função da cultura. Né? Porque tivemos aquela discussão da modernidade, que na verdade lá com Pereira Passos, né? E agora a cidade busca uma identidade cultural própria no mundo moderno, né? Tentando incluir-se, né? Incluir essa população dessa forma. Porque já que a cidade deixou de ser a capital administrativa, ela restou a ela ser a capital cultural, que ela também era, e preservar esse papel que, aliás, até hoje mantém. Uma coisa interessante que o ministro Fernando Pimentel me disse, ele foi para Brasília, e ele disse que é o seguinte, quando a capital saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília, mudou uma cultura política, e que independe, inclusive, do advento da ditadura, que também prejudicou demais, mas o fato era o seguinte, o usineiro nordestino ou líder universitário ou intelectual que se aventurava na política no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Ceará, em Minas Gerais, a família dele queria que ele fosse eleito deputado federal porque queria se mudar para o Rio, porque queria que os filhos estudassem nos melhores colégios do país, que eram os colégios do Rio de Janeiro, os colégios da capital da República. Quando a capital foi para Brasília, as famílias não queriam e não querem até hoje se mudar para Brasília, a não ser para obter as benesses do poder, mas aí já é uma outra história, ou seja, não há um verniz cultural, uma história, um respaldo, um lastro que faça com que essas pessoas queiram se mudar para a capital. A capital, ela é apenas a capital do poder discricionário no tempo da ditadura e hoje do poder que nós temos aí. Eu queria retomar um pouco essa discussão da questão do Porto e a questão histórica em relação aos seus ocupantes. Porque a historiografia tem demonstrado que aquela região foi ocupada pelos escravos. Né? E isso é um processo que a gente tem em colônia e império, que eles estão naquela região que hoje é a saúde ali, a zona portuária. E após 1808, a vinda da família real, e você tem já a política joanina que vai sofrer, no caso a cidade, esse planejamento, calçamento de ruas, algumas coisas que não tinham, e tem a possibilidade dessa mobilidade espacial. Então você tem algumas pessoas que estão se mudando, mas sobretudo os escravos e seus descendentes, continuam no mesmo local. Mary Carach aponta, no seu estudo sobre a vida dos escravos no Rio de Janeiro, que o porto era o local preferido para os escravos e as escravas por causa da possibilidade de reencontrar algum familiar chegando de África. A sua origem, e, né? E também, justamente, e também por causa da possibilidade de ganhar dinheiro, porque eles trabalhavam como os carregadores. 1808 também é importante porque a família real, ao chegar ao Brasil, se espanta até com a quantidade de negros que você encontra na cidade. A população do Rio de Janeiro é majoritariamente negra. Justamente, a população... Até pouco tempo atrás, em termos históricos, né? Justamente. E são justamente os negros, esses que são, no caso, fazem parte dessa herança cultural, que em alguns momentos são os prejudicados com esse tipo de remodelação. Cultura jamais pode ser feita sem pensar o próprio povo que está naquela região. Então, há de se pensar um modelo, um projeto de inclusão, como ele falou aqui ao lado, de pensar nesses moradores, nessas populações que estão ali há anos e que sempre sofreram com esses tipos de intervenções políticas e econômicas. Eu acho também interessante pensar que o Rio de Janeiro, ele, essa pungência da questão política sempre marcou a identidade da cidade, mas é uma cidade de imigrantes e o Rio de Janeiro tem uma dificuldade muito grande de ver isto. Eu fiz um estudo de pós-doc sobre a Ilha das Flores, que é uma hospedaria de imigrantes para quarentena e depois vai ser um presídio político do Senimar, né? Mas o Rio de Janeiro tem dificuldade, diferente de São Paulo, de se ver como uma cidade de imigrantes, de portugueses, de espanhóis, de italianos, de sírios, de libaneses, de judeus de várias nacionalidades, enfim, que é uma cidade negra, diferente, como Salvador tem essa identidade, né? Tão forte. E preserva, né? Eu acho que sempre a questão política esteve muito marcada na administração dessa cidade, fazendo a sua grande marca, a sua grande clave. E acho que é o momento agora também da gente, já de alguns anos, a gente poder abrir esse leque e ver as outras facetas que essa cidade incorpora. Vocês acham que isso é uma contradição ou um sinal de que o Rio de Janeiro não é essa cidade cosmopolita cantada em prosa e verso, ou vocês acham que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Essa separação que a Beatriz acabou de dizer. Não, eu acho que a separação tem muito mais em São Paulo e em Nova York, onde você vê bairros étnicos. A gente não tem bairros étnicos, então, de uma certa maneira, a gente constrói um discurso de que a gente inclui. Mas, no fundo, a gente não inclui, a gente apaga, porque a gente não vê as diferenças, né? Mas é como a dinâmica dessa cidade foi construída pelas pessoas que aqui vivem nos últimos 448 anos. É a dinâmica anos. Da grana, né? É a dinâmica do dinheiro e não a dinâmica da cultura. Por exemplo, você tem um bairro étnico, você tem a Liberdade em São Paulo, você tem Chinatown em Nova York, são referências culturais e étnicas. Mas agora, também é uma forçação de gueto. Agora, né? Aqui você não tem. Aqui você não tem porque o cara com o chinês que se deu bem, o japonês que se deu bem, ele foi incorporado, ele mora no Leblon, Ipanema, ele não está. Não é? O negro também, todo mundo, né? Que a gente não pode esquecer da dinâmica da praia nessa cidade, né? A gente, muitas vezes a cidade está de costas para o mar, mas a praia é esse lugar, entre aspas, democrata, que no fundo não é democrata. Onde todo mundo pode frequentar, né? Se nivela, né? Todo mundo se nivela. Entre aspas. Entre bastante aspas. Mas essa dinâmica da cidade faz ela ser diferente de São Paulo, diferente de Nova York, enfim. E a nossa própria dinâmica espacial também, né? Como é que isso foi organizado? Porque muito desse mito da democracia do Rio de Janeiro vem da questão de a favela. Você vai no Leblon, você vai em Ipanema, você vai embaixo da Zona Sul e você encontra favelas. Então você tem essa proximidade que é um pouco diferente de São Paulo, que a segregação espacial já é mais clara. As nossas vistas. No Rio de Janeiro você tem essa convivência meio forçada, que na verdade é uma convivência que vive há tentativas de se evitar. As remoções de favelas da Zona Sul provam isso. Ipanema já foi um dos bairros que mais. Lagoa já foi um dos bairros que mais teve favela no Rio de Janeiro. Mesmo assim você tem essa proximidade que eu acho que acaba contribuindo para reforçar esse mito de que somos um espaço. Vivemos em um espaço democrático. E se a gente ampliar, é uma questão nacional, porque. Pegando o gancho aqui de que 82 é a primeira eleição para governadores, a nossa democracia é muito calcada na questão do voto e não necessariamente democracia é apenas e tão somente o exercício do voto. Mas isso é uma tradição de meio milênio que a gente vai levar algum tempo para desconstruir amarras, se for uma cultura, se for assim pensado como uma cultura a ser desconstruída, enfim. Mas assim, cidade reflete todo esse espelhamento do país e das pessoas que aqui tiveram durante 448 anos e dessa marcada clave de uma questão administrativa. Isso a gente não tem como fugir. E também é muito bom, numa hora de festejo como essa, a gente poder pensar esta identidade. Que interessante pensar uma cidade que tem essa marca administrativa tão forte, né? Que tem uma marca da burocracia, não dizendo que nós somos burocratas ao extremo, isso é uma tradição lusa dessa burocracia aqui instalada, né? Isso dá um perfil a essa cidade que tem que ser levado em conta, né? E que deve ser analisado. Aliás, isso aí é a história do Rio de Janeiro e é a história da burocracia oficial, é a história do Estado, da presença do Estado. Por isso também essa dificuldade, você não acha não que é difícil você se dissociar da nomenclatura, do poder e tal, para você ter uma sociedade livre, independente, até mais autônoma disso aí? Não é a cidade dos Barnabés, não é a cidade dos funcionários públicos, não é a cidade... Acho que hoje em dia já não mais. O Rio de Janeiro não era isso? Era isso, mas acho que hoje em dia não mais. Espero que não, porque já tem 50 anos que não é a capital. É, mas muito do aparelho de Estado federal continua aqui. Nós temos... Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional. É muito não, um pouco, né? Na verdade. Uma grande parte. A maior parte dos tesouros... Você está dando argumento para o pessoal de Brasília ficar pedindo a transferência da Petrobras, da Caixa Econômica para lá de novo. Mas acho que é uma coisa... Já estão lá. Não, mas é alguma coisa a valorizar. A grande... Você não faz pesquisa acadêmica nesse país se não vier fazer consulta no Rio de Janeiro. Mas isso é óbvio, porque também é história. Né? O Banco Central do Brasil, aquele prédio que tem ali na Rio Branco, na Viscondinha Uma, aquele prédio foi o primeiro Banco Central do Brasil. Então é óbvio que aquilo ali tem uma história e que tem um acervo ali dentro. Não é no prédio lá em Brasília que você vai conseguir resgatar a história disso aí. Né? Mas eu queria fazer só um parênteses para agradecer a Rita Barros. Ela está parabenizando a EBC e o programa Tema Livre pelo debate de hoje sobre a cidade do Rio de Janeiro, pelo alto nível dos convidados. Parabeniza a Beatriz pelo trabalho no arquivo, Júlio pelo fantástico trabalho no IPN e os professores Montalvão, que coordena a pós-graduação junto com ela, com a Rita, lá no ISEP, e o professor Amoroso, da nossa equipe e docente, pelo belíssimo trabalho que fez, que faz com os nossos alunos. A Africa Consulting e a pós-graduação estão de portas abertas para o Tema Livre e para todos os seus amigos e ouvintes. Parabéns, muito obrigado, Rita, e pode deixar a porta aberta aí que nós vamos entrar mesmo, porque o Tema Livre é um espaço público, isso aqui é um espaço numa emissora pública que é exatamente para isso aí. E nada melhor do que aproveitar o aniversário da cidade onde nós estamos instalados para a gente fazer esse debate que estamos fazendo agora aí. Alguém, quem fala aí? Aliás, está na hora da gente ir encaminhando o final do nosso debate, que nós temos 4 participantes, então a gente vai encaminhando, nós temos que sair do ar daqui a pouco, daqui uns 10 minutos, portanto, eu pediria então uma intervenção final de cada um, começando pelo Amoroso, que chegou atrasado, então vai pagar esse pedágio aí. Fala aí, Amoroso. Então, estamos em termos de... É um tempo de comemoração, hoje é aniversário da cidade, a gente está encaminhando esses festejos, digamos, internacionais que vão de uma forma tão repercutindo em mais uma transformação do espaço urbano. É pegar por isso que todos estavam falando aqui, mas e onde é que fica a questão de uma cidadania, de uma identidade, onde é que se constrói e, sobretudo, onde a gente consegue fazer com que isso ocorra com maior diálogo com a sociedade civil? Porque se você for pegar grande parte das transformações da história do Rio de Janeiro, e acredito que não só do Rio de Janeiro, mas como estamos falando sobre Rio de Janeiro, você sente a falta desse diálogo. Onde é que os interesses da sociedade civil vão ser mais respeitados em seus diferentes grupos e como você pode construir esse diálogo para que seja uma cidade que não tenha apenas um mito de uma democracia espacial, mas que realmente tenha uma democracia espacial. Quer dizer, como nós temos o mito da democracia racial, né? Não, Júlio? Fala aí você agora. É, justamente, essa questão da democracia racial, ela é importante e permeia toda a nossa sociedade e faz com que as fronteiras fiquem muito borradas e a identificação entre um elemento e outro fica muito difícil de ser vista, e por isso mesmo dá essa falsa impressão de igualdade. Mas essa falsa impressão de igualdade é desfeita quando nós percorremos o espaço. Porque é esse espaço que, quando é apropriado pelo econômico, demonstra exatamente a quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, quem pode sair e quem não pode sair. Porque quem pode sair vai procurar a área litorânea, as praias, como foi falado aqui. Quem não pode, fica preso àquela região. Não pode, talvez, porque não tenha habitação, moradia, não pode porque está preso ao trabalho. Muitas pessoas que moram no centro do Rio de Janeiro estão aqui por conta de trabalhos. Há empregadores que só empregam determinados tipos de funcionários, se morarem em tal região. Tudo isso tem sido um grande problema. Eivado pela violência crescente também, e essa violência, rapidamente falando sobre isso, sobre a questão do alimento negro, também nasce aí desse confronto, dessa falta de diálogo que foi dito aqui entre as implementações políticas sobre as ideias, os padrões de governo e, na verdade, a vida, o cotidiano, que sempre foi muito difícil. O Rio de Janeiro sempre foi palco dessas ações de intervenções, mas também nós não podemos esquecer que não foram sempre de cima para baixo, mas o povo, em certos momentos, como na revolta da vacina também, se movimentou, se manifestou, teve momentos que realmente se insurgiram contra a ordem. Uma outra forma de lutar contra a ordem é a parte cultural. Aquela região foi conhecida como a Pequena África, o berço do samba, que não deixa de ser uma forma de manter essa cultura viva, né, na memória do povo carioca. E você preservar geograficamente o espaço também. Aliás, já que você tocou nessa questão, eu queria lembrar a comunidade quilombola do Sacopã, que ocupa uma área que é uma área urbana nobilíssima na Lagoa Rodrigo de Freitas e que vem sofrendo todo tipo de ameaças e todo tipo de intimidação por parte até da justiça para que saia daquele local onde ela já está estabelecida há décadas e décadas. Da mesma forma, a aldeia Maracanã, onde era o antigo Museu do Índio, ali junto do Maracanã, são espaços geográficos já ocupados até historicamente e que, no entanto, de cima para baixo, vem a determinação para que eles saiam dali. Como é que vocês veem isso? Olha o silêncio ensurdecedor. Você pegou a gente de surpresa. Aí então pronto, então saia da surpresa e vamos lá. A pergunta. Não, eu acho que foi uma boa colocação, até que nós estávamos falando há pouco sobre a cidade e a democracia, né? Assim, é um momento importante porque o Rio se projeta para o mundo, né? Mais uma vez em função desses eventos, e nós ficamos pensando a relação entre a cidade e os seus cidadãos, né? Que nós estamos aqui ao longo do debate colocando uma questão interessante, foi várias vezes, né, à mesa, que a história política, e sobretudo até a história política mais recente do Rio de Janeiro, se fez em torno de esperanças, né, e até desilusões em torno do voto. Desde o direito, retorno à democracia pelo voto, que encheu a Avenida Presidente Vargas, né, na campanha das diretas, e o Rio de Janeiro teve a sua participação, e depois toda a história da concorrência política. Mas ficamos, né, com um déficit muito grande, né, nessa relação da cidade com os seus cidadãos e da comunidade, né? A questão da participação o tempo todo, né? Porque o Rio, só para concluir, ainda tem essa coisa assim de uma venda, uma produção, né, com relação ao carnaval e tudo isso. Esses momentos são vividos intensamente hoje, né, em termos de uma produção. E eu fico pensando, só para concluir, né, o quanto nós ainda devemos, a cidade deve, o cidadão, essa relação, uma relação de educação e participação cívica, né, nos diversos espaços e nos diversos momentos, desde da mais simples presença na calçada, a relação que a pessoa tem até com os atos mais cotidianos, né, de limpeza, etc., de preservação, e aí subindo nessa escala até outras instâncias de participação política. Legal, esse é o Montalvão. Sério, só antes da Beatriz Kushner fazer a sua intervenção final, o Sérgio de Souza Montalvão, que é do curso de pós-graduação em História e Patrimônio Histórico da cidade do Rio de Janeiro, do Instituto Superior de Estudos Pedagógicos, fez a sua intervenção final. Agora é a sua vez, Beatriz. Você pode deitar e rolar, que não. Você... Não, Beatriz, você viu que ela gosta, né? Não, não é porque é um assunto cativante, mas eu fico pensando lá. Assim, Sérgio é um amigo de muitos anos. no fundo, quando a gente está discutindo essa questão de cidadania, a gente está discutindo também a relação do Brasil com essas questões. Alguma coisa que se chama muita atenção, se você viaja, você vê pessoas, isso é uma coisa que sempre me marca muito, você vê pessoas sentadas na escadaria da Opéra em Paris comendo um sanduíche. Você não vê pessoas ocupando a escadaria do Teatro Municipal no Rio de Janeiro. Então há uma relação dialética entre esse cidadão carioca e a sua potencialidade na cidade e como a cidade se abre para ele. Quer dizer, muitas vezes quando a gente diz assim, o governo precisa isso, o governo precisa aquilo, acho que a gente também precisa dizer assim, a população precisa reivindicar, a população precisa se organizar. É uma relação dinâmica, senão isso não vai acontecer. Como consideração final, eu fico aqui pensando que a gente tem 2 anos para planejar os 450 anos da cidade, onde a documentação do Arquivo Geral vai ter um destaque profundo, que ali é um manancial de discussão sobre cidadania. Então, esses aparelhos de espaços de memória vão ser melhor apreendidos no Brasil e nessa cidade quando a gente tiver a questão da cidadania melhor discutida. E numa construção de que não é o Estado que vai dizer quem é o cidadão, mas sim o cidadão também podendo participar, que passa por educação, enfim, que é um longo processo. Vem cá, o Rio de Janeiro, a vocação agora do Rio de Janeiro para esse século XXI é uma vocação de cidade de serviços, de cidade de uma cidade industrial. Nós estamos vendo o Comperj, nós estamos vendo o CSA, nós estamos vendo indústrias pesadas se instalando aqui, e ao mesmo tempo nós temos uma área de serviços muito florescente. Eu gostaria que você, Beatriz, dissesse o que você acha. Você acha que... Eu acho que a área de serviços ainda é um deficitário nosso, né? Fica claro pelas notícias. Eu acho que nós somos uma cidade de reflexão, onde instituições de ensino e de pesquisa têm uma forte dinâmica aqui dentro. Acho que somos uma cidade turística. Somos uma cidade com uma tendência cultural bastante forte, que deve ser ampliada, e acho que vem sendo ampliada numa perspectiva de que ela possa abranger todos os componentes, enfim. Isso. Mas não acho que sejamos uma cidade com tendências a uma cidade industrial. Não, é uma cidade mais de serviços, né? Porque toda essa área de turismo, essa área, né, acadêmica, essa área de produção cultural, e essas obras aqui da área do Porto, elas ensejam muito uma manhã, como tem o Museu do Amanhã, de pesquisa e de uma cidade mais voltada. O que é auspicioso, vocês acham que não? O que vocês acham? Eu acho ótimo, acho que poder ser, voltar a pensar a cidade, você não ter mais a decisão política aqui, mas você ter um manancial de reflexão aqui dentro, uma geração de pessoas de diversas idades e diversas gerações que estão pensando o espaço de convivência, eu acho que é uma tendência excelente. Mostra uma outra busca dos que vivem nessa cidade por uma dinâmica de centralidade política no país. Então, é uma tendência, vale a pena também pensar sobre tudo isso. Mas quando a gente fala em setor serviço, a gente fala especialmente em educação. A gente só vai ser uma cidade de serviços melhor quando a gente tiver uma base educacional melhor. Legal. Olha, nosso ouvinte Suzana, lá de Bom Sucesso, está aqui já aos 46 do segundo tempo, querendo o telefone da pós-graduação em História e Patrimônio, é isso? Qual é o telefone? Alguém? Diga aí, Montalvão. Bem, Suzana, Suzane, né? É, Suzana. O telefone do ISEP, onde funciona a pós-graduação, é 2221-9221. E tem outra forma de contato que é via site, é www.isep.com.br. ISEP, ISEP.com.br. É isso aí, Suzana. Espero que você tenha... ISEP é Instituto Superior de Estudos Pedagógicos. Funciona aqui no centro, na rua Frederico Silva, número 86... Bloco B, no sexto andar. Legal. Gente, eu quero agradecer a Beatriz Kushner, historiadora e diretora do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, ao Sérgio de Souza Montalvão, que falou agora aí, deu o telefone, que é coordenador de pós-graduação em História e Patrimônio Histórico da Cidade do Rio de Janeiro, ao Mauro Henrique de Barros Amoroso, historiador, doutor em História Política e Bens Culturais, e ao Júlio César Medeiros Pereira, historiador e diretor do Núcleo de Pesquisa do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos. Espero que o tema livre de hoje tenha sido do agrado de vocês, porque até um novo enfoque sobre o aniversário da cidade. Fala, Júlio. gostaria também de aproveitar a oportunidade para deixar o telefone do Instituto Pretos Novos, 2516-7089, 2516-7089. Ok, o tema livre fica por aqui, até segunda às 10h05 da manhã. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre.